Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao Na Escuta, o rádio jornal do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia. Eu sou o Matheus Minúncio e no estúdio comigo hoje está o Luiz Gustavo. Boa tarde, Luiz! Boa tarde, Matheus! E olá para você que acompanha mais uma edição do Na Escuta. Continue sintonizado com a gente que vem muita coisa boa por aí. Você pode acompanhar esta e outras edições do nosso rádio jornal no site radioinufo.online. Novamente, radioinufo.online. Ouça agora o que você confere nesta edição. Na Escuta, informação que toca. Na edição de hoje, vamos conhecer um pouco sobre os métodos de prevenção de AIDS que estão em alta. Isso mesmo, Luiz. E ainda falando de saúde, o Na Escuta conta hoje sobre os distúrbios endócrinos e os riscos de consumo de certos produtos. Descartes incorretos de medicamentos. Hoje, vamos saber o que pode ser feito com produtos vencidos ou em desuso. Também vamos falar sobre as gestantes que escolhem fazer partos humanizados. Você sabe do que se trata, Luiz? Sei sim. Será que nossos ouvintes também sabem? E será que sabem também sobre as novas resoluções da lei para quem não paga pensão alimentícia? O repórter Roberto Vicente vai falar sobre os novos aspectos da lei promulgada em 2016. E isso não é tudo, ouvinte. Na entrevista dessa edição, você confere um bate-papo com um cabeleireiro especialista em cabelos crespos e cacheados, que vai dar dicas de como cuidar desse tipo de cabelo. No quadro crítico de mídia dessa edição, a indicação é do documentário O Silêncio dos Homens, a obra que aborda questões sobre a masculinidade. E continuando a nossa série de reportagens especiais sobre os novos empregos do século XXI, a gente mostra como é a rotina de um gestor de mídias sociais. Vamos nessa? Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca. Novos medicamentos têm tornado a vida das pessoas com AIDS muito melhor, além de prevenir que outras adquiram a doença. Entre elas estão a PrEP e a PEP, dois métodos de prevenção à AIDS que estão em alta. Vamos conhecer mais sobre elas na reportagem de Luiz Gustavo. Você já ouviu falar de PrEP e PEP? Essas siglas resumem o nome de dois medicamentos importantes no combate ao HIV e à Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, mais conhecida como AIDS. A PrEP, também chamada de profilaxia pré-exposição, trata-se de um método de prevenção que combina dois medicamentos responsáveis por bloquear os caminhos que o vírus usa para infectar o organismo. Já a PrEP, ou profilaxia pós-exposição, é uma medida de urgência à infecção pelo HIV. Ela também consiste no uso de medicamentos para reduzir o risco de adquirir essas infecções, mas deve ser administrada em até 72 horas após a exposição ao vírus. O registro dessas medicações foi feito em maio de 2017, quando elas começaram a ser distribuídas pelo Sistema Único de Saúde. Com a distribuição das pílulas pelo SUS, muitas pessoas deixaram de usar o preservativo em favor dos medicamentos, se expondo a outras doenças sexualmente transmissíveis, como a sífilis, o HPV e a gonorreia. O uso indiscriminado da PrEP e da PEP não é indicado pelo diretor da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV e AIDS, Edival Cantuário. O principal é o preservativo, porque ele que vai proteger das outras infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. Então ele vai livrar disso. Então o que, que acontece com a galera jovem? Elas falam, é a pílula do dia seguinte. A história não é bem assim. O nosso município não tem ainda medicação e com abastecimento para essa galera toda. Então a prioridade seria para quem tem um relacionamento com a pessoa que já vive com HIV. Para verificar se um paciente está apto a começar com o tratamento, a coordenadora do ambulatório Ebert de Souza de Uberlândia, Cláudia Spirandelli, explica que é realizado um questionário para classificar o risco de exposição de uma pessoa ao vírus. A gente faz uma pré-orientação antes, né? E não são todos que passam pelo crivo do uso do PrEP. Não é porque você quer usar PrEP que você vai usar PrEP. Não é assim. O PrEP tem quatro categorias que são prioritárias. São homens que fazem sexo com homens, profissionais do sexo, tá? Parceiros soros diferentes e usuários de droga. A grande maioria que nos procura, às vezes, são homens que fazem sexo com homens, que têm parceiros diferentes ou que têm dificuldade, às vezes, no uso preservativo, mas que isso não funciona. Ter dificuldade no uso preservativo não é indicativo de PrEP, porque o PrEP é uma prevenção combinada. Ainda que essas medicações tenham o objetivo de evitar a contaminação pelo vírus da AIDS, principalmente entre os grupos de risco, a venda ilegal e o uso indiscriminado dessas medicações por quem desconhece as recomendações para o início da profilaxia e os efeitos colaterais da terapia é preocupante. No caso da estudante de publicidade Rayane Rabelo, ela decidiu interromper a profilaxia após buscar mais informações com seu médico. Eu tomei PrEP por algum tempo por causa do meu namorado, que ele é soro positivo. Mas depois eu procurei saber um pouco mais sobre a medicação e eu fiquei sabendo que tinha muita contraindicação. Eu não pude continuar com o tratamento porque eu quis me informar como médica. É importante entender que a PrEP e a PEP não são as vilãs da história. Muito pelo contrário, sem elas o número de pessoas em tratamento seria ainda maior hoje em dia. Em muitos casos, pessoas que fazem uso das pílulas são expostas ao vírus da mesma forma, se não cumprirem com as indicações corretas do regime terapêutico. Se não tivesse essa forma de prevenção, talvez muitas pessoas poderiam hoje estar infectadas. O que eu sou contra é as pessoas estar fazendo isso como um álibi para não usar a camisinha mais. Para conhecer e iniciar a terapia com a PrEP e a PEP, é necessário agendar uma consulta no ambulatório Ebert de Souza, localizado no bairro Roosevelt, em Uberlândia. Lembrando que todos os serviços são oferecidos gratuitamente. Eu sou o Luiz Gustavo e fico por aqui. Obrigado, ouvinte, e até a próxima edição do Na Escuta. Em 2013, a Organização Mundial da Saúde fez um alerta sobre a possibilidade do desenvolvimento de doenças por conta dos distúrbios hormonais. Qual o risco de ingerir alguns alimentos e consumir certos produtos? Conta pra gente, Sara. A sua saúde depende de um bom desempenho endócrino, ou seja, da habilidade de produzir e liberar hormônios certos na hora certa e na quantidade adequada. Os hormônios do seu corpo merecem sua atenção por dois motivos. Primeiro, eles regulam funções essenciais do organismo, como sono, humor e metabolismo. E segundo, se eles estiverem desregulados, podem colaborar com o surgimento e crescimento de tumores. Qualquer coisa que perturbe esse equilíbrio é chamado de disruptor endócrino, que são químicos usados em muitas indústrias, e um deles você conhece, os agrotóxicos. A doutora em química analítica, Janine de Souza, falou sobre o uso de agrotóxicos aqui no Brasil. Muitos dos agrotóxicos permitidos no Brasil são proibidos, banidos da comunidade europeia. Felizmente, nos últimos tempos, o uso de agrotóxicos no Brasil tem sido feito por questões políticas e não técnicas. Por isso, tantas discussões que a gente tem visto, principalmente agora na gestão do governo Bolsonaro, de estar liberando tantos agrotóxicos com alta toxicidade. Esses disruptores enganam o corpo e alteram o sistema endócrino, porque o organismo entende eles como estrogênio, ou seja, o hormônio feminino. Quer um exemplo extremo? Uma pesquisa feita por cientistas da Universidade da Califórnia viu que as rãs machos que foram expostas a um pesticida muito usado em plantações de milho sofreram redução de testosterona, diminuição no tamanho das glândulas reprodutoras e redução dos espermatozoides. Já que no Brasil, o estado de Minas Gerais é um grande consumidor de glifosato, também usado em plantações de milho. A doutora Janine de Souza faz um alerta sobre o uso de agrotóxicos no Triângulo Mineiro. Patos de Minas é a cidade com maior índice de suicídios do Brasil, com relação a número de habitantes. Como pesquisadora, eu acredito que isso seja principalmente o uso de pesticidas. As agropecuárias vendem sem o receituário agronômico. Talvez isso seja um dos responsáveis pelos grandes aumentos na incidência de câncer e de depressão, consequentemente, suicídios que a gente está tendo na nossa cidade. A doutora acredita que a solução pode vir do incentivo da prefeitura a pequenos agricultores, para que eles tenham orientação no manejo de pragas, já que o relatório da Anvisa de 2017 mostrou que até os produtos orgânicos apresentavam índices de agrotóxicos. Se você acha que o veneno está presente só na mesa, você está enganado. Na indústria de higiene e cosmética, esses disruptores hormonais também marcam presença. Já ouviu falar de parabenos? Eles são um tipo de conservante usado em cremes e outros produtos de cuidados pessoais. Nos anos 2000, um estudo encontrou parabenos dentro de tumores de mama. Agora, o que não é acordo na comunidade médica é a questão de causa e efeito, ou seja, se foram os químicos isoladamente que causaram a doença. Como explica o dermatologista Gabriel de Camargos. Ainda não se pode afirmar com certeza que os parabenos foram os responsáveis pelo surgimento dos tumores de mama. Existem vários outros fatores a serem considerados, desde a predisposição individual de cada indivíduo e a genética também de cada paciente em desenvolver esse tipo de câncer. Só que em 2013, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, juntou tudo que sabia sobre o assunto e fez o aviso. Existem motivos para associar disruptores hormonais ao risco de desenvolver câncer de mama e próstata, além de problemas de desenvolvimento infantil, como hiperatividade e déficit de atenção. Nessa novela toda, a União Europeia não perdeu tempo. Decidiu que se for para passar em bebê, o produto não pode ter parabeno. Já que no Brasil, a Anvisa determinou que não pode conter mais do que 0,8% na composição total do produto. Se você está preocupado e quer evitar o contato com os parabenos, é só dar uma checada no rótulo dos produtos. Eles aparecem nas embalagens com os nomes de butilparaben, etilparaben e metilparaben. Fica aí a dica. Sara Camelo, para o Na Escuta. O que você sabe sobre masculinidade? Como você se tornou homem? Ou como, de alguma forma, influenciou os homens à sua volta? No quadro crítico de mídia dessa edição, o repórter Matheus Minunço indica o documentário O Silêncio dos Homens, uma produção brasileira que discute a masculinidade a partir de diferentes perspectivas. É com você, Matheus! Solta o verbo. Solta o verbo. O que você esconde por trás do seu silêncio? O que você pensa quando a palavra masculinidade vem à sua cabeça? Provavelmente, o que você pensou reflete como a masculinidade faz parte da sua vida, independente da sua orientação sexual. E se ela traz consequências ruins para você ou para pessoas próximas, talvez seja a hora da mudança. O documentário O Silêncio dos Homens desperta essa reflexão das dores, omissões e processos de mudança dos homens ao passar dos anos. A produção brasileira, que discute a masculinidade, estreou dia 29 de agosto de 2019 e está disponível de maneira gratuita no YouTube. A produção se deu ao longo de meses pelo canal Papo de Homem e foi realizado pela Monstro Filmes. O trabalho contou também com o Instituto de Pesquisa PDH e contou com o apoio institucional da ONU Mulheres e da campanha Eles por Elas. O psicólogo clínico e escritor Fred Matos foi um dos personagens do documentário. Ele fez uma reflexão sobre o conceito trazido logo no título da produção, que ajuda a nossa compreensão do assunto. Os homens estão o tempo todo falando, se impondo, interrompendo as mulheres em tudo que elas estão falando. Eles estão em lugares de poder. Como assim os homens estão em silêncio? O que eu mais ouço é a voz de homem falando. É que tem uma diferença entre falar e se revelar de fato. Então, quando um homem fala verbalmente, ele está ocultando muitas camadas de profundidade emocional que ele tem. Ele fala para sustentar uma imagem. 83% das mortes por homicídios e acidentes no Brasil são de homens. Homens são 95% da população prisional no país. Eles vivem 7 anos a menos que as mulheres e cometem 4 vezes mais suicídios. Esses dados, informados no documentário, sustentam toda a necessidade de discussão do assunto. E o documentário vai além. Discute a masculinidade negra, a masculinidade do homem trans e também a paternidade. Um grande diferencial da obra, coisa que outros documentários do tipo não fazem, como a produção americana The Mask e o Live In. Se você não parou para pensar nisso ainda, dá tempo. O documentário tem exatas 1 hora, então convida o namorado, a namorada, o amigo, a amiga, algum familiar. Essa discussão precisa ser de todos, pois não interfere só na vida dos homens. Uma coisa é certa, você vai ampliar sua visão sobre o assunto e talvez até cair na própria realidade que está inserido, mas que ainda não percebeu. E atenção, saiba que não é chamando alguém de machista ou algo do tipo que vai fazer mudança. Todos os engates de desamparo podem ser precursores da violência. Uma boa maneira de ajudar pode ser recomendar esse documentário, por exemplo. Promove essa discussão e a desconstrução do antigo conceito de masculinidade. Tenho certeza que o documentário pode te ajudar a entender mais por que os homens tomam tais atitudes e como mudar toda essa construção que tivemos desde crianças. Enfim, assiste lá. Lembrando que a produção está disponível de maneira gratuita no YouTube e, para facilitar, deixamos na descrição desse episódio o link para acessar o documentário. E vale a pena dar uma conferida também em todo o canal Papo de Homem. Criado em 2006, o espaço compartilha diversas produções sobre o universo masculino. Matheus Minúncio, para o programa Na Escuta. Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca. Segundo a companhia Brasil Health Service, 1 quilo de medicamento descartado de forma incorreta pode contaminar até 450 mil litros de água. Confira na reportagem de Jonathan Dias as formas corretas de descarte de medicamentos vencidos ou que estão fora de uso. Os remédios estão presentes na casa de quase todo mundo. Uma das maiores dúvidas sobre eles é: qual é o destino correto de um medicamento vencido ou que não é mais utilizado? E por conta dos impactos ambientais e para a saúde, o farmacêutico Marco Aurélio Soares Ferreira dedica sua pesquisa de mestrado para analisar o descarte de medicamentos quimioterápicos, aqueles que são geralmente utilizados em tratamentos contra o câncer. Os medicamentos quimioterápicos, eles são muito perigosos porque eles não são específicos para células cancerígenas. Os medicamentos quimioterápicos, eles atuam em qualquer célula que esteja se proliferando. E para o meio ambiente, pensa, em contato com a água, com o solo, vão matar também as células das plantas, também os animais que vão beber ou consumir esses alimentos, né? Esse alimento contaminado. Você já imaginou o que pode acontecer se esse medicamento parar em mãos erradas por causa do descarte incorreto? Essa foi uma das razões pela qual o Marco decidiu estudar as maneiras de conscientização da população sobre este assunto. Para ele, muitas pessoas confundem os medicamentos quimioterápicos com os medicamentos comuns. Eu trabalhava um ano atrás com a dispensação desses medicamentos e eu via entregando esses medicamentos aos pacientes e muitas vezes não dávamos nenhuma orientação a eles. Ficava pensando, esse paciente pode se contaminar, alguém pode tomar isso, na caixinha deles não vem escrito nenhum risco. Pessoas olham por fora e acham que é um medicamento comum. Um medicamento jogado no lixo comum pode parar em um aterro sanitário e contaminar o solo, e também como consequência, as águas do lençol freático. Quando colocados nos sistemas de esgoto, as substâncias dos medicamentos se diluem na água, o que dificulta a filtragem desses resíduos. Na legislação atual, as farmácias e drogarias não possuem obrigação de recolher os remédios vencidos, mas muitos estabelecimentos recebem os materiais como forma de cortesia ao cliente. A farmácia que se compromete a recolher este material deve seguir à risca a norma RDC 222, uma norma da Anvisa que exige a contratação de empresas com estrutura de incineração e aterramento dos medicamentos. Em nosso país, existe a Política Nacional de Resíduos Sólidos, iniciada em agosto de 2010, que incentiva os fabricantes de produtos que podem apresentar riscos ao meio ambiente de recolherem esses materiais que não têm mais uso. Aqui em Uberlândia, a Vigilância Sanitária desempenha um papel importante na coleta de medicamentos. O Alexandre Bernardino, coordenador do setor de medicamentos da Vigilância Sanitária, explica que a prefeitura possui um contrato de licitação com uma empresa gerenciadora de resíduos, e a vigilância faz a ponte entre o consumidor e a empresa de descarte. A Vigilância Sanitária não chega a fazer coleta de medicamentos nem usados nem vencidos, porque fazer a coleta remeteria ao ato de ir buscar medicamentos. O máximo que ela faz é uma prestação de um serviço social, podemos colocar assim, em relação ao recolhimento de produtos quando a pessoa física, um cidadão de forma geral, tem um interesse em descartar um medicamento que eventualmente estava vencido. E dessa forma a gente recolhe esses medicamentos, retém-os na vigilância sanitária, acondiciona para eventualmente fazer o descarte adequado dele. Se você possui medicamentos que você não utiliza mais ou que estão vencidos, você pode levá-los à sede da vigilância sanitária. A sede fica na Avenida Ortísio Borges, 196, no bairro Santa Mônica. O horário de atendimento da Vigilância Sanitária de Uberlândia é do meio-dia às 6 horas da tarde. Essa foi mais uma reportagem de Jonathan Dias para o programa Na Escuta. A América Latina é recordista em realizar partos por via cesariana. Pois é, a reportagem de Rodolfo Garcia analisa a possível razão disso e discute as vertentes do parto humanizado, que pode ser a solução para muitas gestantes que buscam respeito, informação e atenção nesse momento tão especial. Mais de 70% das gestantes em início de gravidez gostariam de ter o parto de maneira natural, mas no final das contas, apenas 48% realizaram esse desejo. É o que revela uma pesquisa conduzida pela Fundação Oswaldo Cruz. O parto humanizado tem ganhado força ultimamente, por meio das mídias sociais digitais. Celebridades como a culinarista Bela Gil já passaram e defendem o procedimento por um único motivo: ouvir a futura mamãe. A doutora Lia Kretli acredita que o parto humanizado, além de depender também da dedicação da gestante, é capaz de evitar intervenções desnecessárias. Então, o parto humanizado é aquele que segue um modelo de assistência humanizado, respeitando a fisiologia do parto, colocando a gestante como protagonista do seu próprio parto e seguindo a medicina baseada em evidências. Dessa forma, a gente vai evitar intervenções desnecessárias. E o ideal é que a gestante se prepare desde o começo da gravidez, sim. É primordial que ela estude, que ela se empodere, para ela poder participar da tomada de decisões, para que ela tenha um parto verdadeiramente humanizado mesmo. Como citado anteriormente, a culinarista Bela Gil passou pelo procedimento e tem um vídeo divulgado no YouTube do momento de seu parto, realizado em casa. Sobre as possibilidades na escolha de local, a obstetra Juliana Samora esclarece que cada caso é único e deve ser analisado. Nas gestações de baixo risco, temos como possíveis locais de parto o domicílio, os centros de parto e o hospital, que são as maternidades. A assistência ao parto pode ser realizada por médico obstetra, enfermeira obstétrica e ou obstetriz. Mas a presença de uma equipe multidisciplinar, em que todos atuem de forma conjunta, seria o cenário ideal para garantir uma assistência segura e humanizada para o nascimento. Grávida pela segunda vez e novamente se preparando para um parto humanizado, a jornalista Fernanda Paranhos relembra como buscou o procedimento na primeira gestação. Eu cheguei ao parto humanizado através de pesquisas que eu havia feito antes mesmo de estar grávida, antes de pensar em ter filhos. Então, quando eu fiquei grávida, eu procurei profissionais que pensassem assim. Na minha primeira consulta com a minha médica, eu falei, eu tô aqui porque eu quero ter um parto humanizado. Ela falou assim para mim, eu não faço parto humanizado, eu faço parto. Eu me senti acolhida, me senti fortalecida, capaz, consciente, orientada, e quando o meu filho nasceu não foi diferente. E eu fui para o hospital no colo da minha médica, dentro do meu carro. É uma coisa que eu não esqueço. Para a doutora Sara Araújo, Fernanda está certa em optar pelo parto humanizado, que em sua opinião é o melhor caminho a se seguir. Na verdade, não existe uma via de parto correta. Existe uma via de parto mais segura e coerente com o desejo e a felicidade do casal. A humanização é o melhor caminho por ter em sua base o tripé: segurança, ciência e respeito. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a América Latina é o continente que mais realiza partos de forma cesariana. São mais de 42%, quando o recomendado é até 15%. A obstetra Paula Machado diz acreditar que isso acontece também por falta de informação. Isso é cultural, é a maneira com que o nosso sistema se organizou, né? As mulheres precisam ter conhecimento do que é bom, do que é ruim, para tomada de decisão e então definirem qual é a via de parto que elas desejam. Lia, Juliana, Paula e Sara são obstetras que se uniram com a também doutora Geisa no Grupo Afeto, que idealiza ajudar cada vez mais mulheres como Fernanda a serem respeitadas e ouvidas durante toda a gravidez. Olá, ouvintes da Rádio Win. Aqui é a doutora Geisa Mara, uma das médicas obstetras do Grupo Afeto. O nosso grupo foi criado em maio de 2017. Nos conhecemos durante a residência médica da Universidade Federal de Uberlândia. E após o término da nossa formação obstétrica, nos unimos com o intuito de oferecer às mulheres uma assistência obstétrica em tempo integral, de maneira humanizada, segura, com muito afeto e sempre pautado na ciência. Rodolfo Garcia, para o Na Escuta. Muitos brasileiros estão fazendo as pazes com seu cabelo natural. Muitas têm passado pelo processo de transição capilar. Márcio Machado é cabeleireiro e é um dos principais nomes de Uberlândia quando o assunto é cachos. Mariana Solis bate o papo com ele sobre os cuidados com os cabelos cacheados. Frases como, mulher fica mais bonita com cabelo liso, ou não dá pra ir em festa com cabelo enrolado, ou então, cabelo liso é mais profissional. Se você é cacheada ou crespa, provavelmente sabe do que estou falando, e já deve ter até ouvido algo desse tipo. Mas será que só cabelo liso é realmente bonito? Ou a sociedade ensinou às mulheres que os cachos são rebeldes, fora do lugar e difíceis de cuidar? Segundo a jornalista Sabrina Giampá, o Brasil é um dos países que mais se gasta com alisamentos, mas essa realidade está mudando. Então, como assumir os seus cachos e cuidar deles? Márcio Machado é cabeleireiro e acredita no empoderamento das crespas e cacheadas. E é nosso convidado hoje no Na Escuta. Bom dia, Márcio. Bom dia, Mariana. É um prazer estar aqui para falar sobre esse assunto com vocês. Vamos lá. Márcio, quais cuidados são essenciais com os cabelos crespos e cacheados? Ó, o cabelo cacheado ou crespo, ele é um cabelo que naturalmente tem pouco óleo e ele tem uma quantidade de queratina, que é a matéria-prima do nosso cabelo, um pouco menor do que um cabelo liso. Então, naturalmente, ele é um cabelo mais frágil e mais seco. Então, eu acho que um cuidado essencial é você usar bons produtos que devolvam hidratação e nutrição. E na sua opinião, Márcio, qual que é o principal mito em relação a esses tipos de cabelo? O que eu vejo aqui na minha cadeira no salão, o principal mito é que não pode cortar curto e que nem pode repicar, porque vai dar muito volume. Eu entendo esse mito porque vem de que o cabelo cacheado não pode ter volume, de que volume é uma coisa negativa, de que essa falta de um controle, entre aspas, é algo ruim. Então tem essa questão do comprimento e dos cortes, o que é, na verdade, todo mito realmente. E agora a gente tá passando por uma fase que as mulheres cacheadas estão voltando a ter o seu cabelo natural, né? Passar pela transição capilar. E a transição capilar é esse processo de deixar o cabelo crescer sem alisamentos e respeitando a textura natural do cabelo. Então, Márcio, como cuidar do cabelo durante a transição capilar? Transição capilar, a primeira palavra de ordem é você ter paciência. Se for bem sincero, ela não é fácil, sempre é difícil, mas no final vale a pena, né? Pra você ter o seu cabelo de volta. Então, na transição, o que que eu indico? Assim, você comprar acessórios, grampinhos diferentes, faixas de cabelo, hidratar mais o cabelo do que de costume pra ele ficar um pouco mais maleável, fazer um bom corte que ajuda. E aí tem duas maneiras de passar pela transição. Uma que ela é a transição corajosa, que é cortar tudo de uma vez bem curtinho e deixar crescer, que no fim é mais rápido, mas ela é mais dolorida para algumas mulheres. Ou você vai cortando pouco a pouco. O cuidado maior que você tem que ter na transição é de você não criar um novo cabelo liso com escova e prancha. Porque tem muita menina que vai fazer a transição e começa a escovar o cabelo e pranchar. E aí quando ela tira a química, o cabelo tá alisado pelo excesso de calor. E aí depois que o cabelo já tá na sua textura natural, a pessoa já assumiu seus cachos, ela é crespa, ela é cacheada. Existe um jeito certo de cortar esse cabelo crespo ou cacheado? Então, na verdade, isso é uma questão um pouco contraditória na nossa área, pelo seguinte. Existem profissionais que defendem o uso do corte a seco e tem profissionais que não, que cortam também molhado. Na verdade, não tem um jeito certo. O que você tem que entender é como o cabelo cacheado ou crespo funciona. Qual que vai ser a expansão dele? E se essa expansão, esse volume que vai ser gerado pelo corte, ele é positivo ou negativo pra pessoa? Porque tem pessoa que tem cabelo cacheado que gosta de cabelo bem volumoso e tem pessoa de cabelo cacheado ou crespo que gosta dele mais baixo. Então o corte, ele vai proporcionar essa forma ao cabelo. Isso vai do conhecimento do cabeleireiro e como ele entende essa expansão, de acordo com a intenção desse corte. Nessa de tentar entender o cabelo cacheado e crespo, existe alguma especificidade para tintura para o cabelo cacheado e crespo? Existe pelo seguinte, o cabelo cacheado ou crespo, o caimento dele obviamente não é igual ao do liso. Por ele fazer o espiral, a cor vai ser um pouco escondida. Então, em geral, o cabelo cacheado, a gente usa mechas um pouco mais largas e um pouco mais marcadas, porque quando o cabelo cacheia, ele vai naturalmente esconder essa mecha. Então, a gente pensa a mecha um pouquinho diferente do que a gente pensaria no cabelo liso. E agora, a dúvida de todas as cacheadas. Qual é a sua dica de ouro para esses tipos de cabelo? A minha dica de ouro é: escolha um cabeleireiro que saiba cortar o seu cabelo, que entenda como o seu cabelo funcione e invista em bons produtos. A finalização, o tratamento que você dá pro seu cabelo é a chave para a saúde do seu cabelo. E cabelo que tá saudável, tem o que ele precisa, seja hidratação, nutrição ou reconstrução, isso vai depender muito da fase que o seu cabelo tá passando e como você tá cuidando desse cabelo, ele vai melhorar a definição, ele vai ficar com volume bonito, vai ficar com brilho bonito. Se você fizer isso, você vai ter o cabelo do seu sonho tranquilamente. Nada é impossível. E outra dica que eu dou é: cuidado com vídeo de YouTube, de blogueira, porque muita coisa que tá na internet é pago, então não acredita em tudo que você vê. Procure um profissional que entenda de cabelo cacheado, que vai ser bem mais útil pra você do que muito vídeo de YouTube. Muito obrigada pelas informações, Márcio. Imagina, eu que agradeço, é um prazer. O Márcio é sócio da Neo Salão Brasil e o salão fica na Avenida Nicomedes Alves dos Santos, número 2853. A verdade é que toda mulher é linda e alisar o cabelo é só mais uma das opções e não uma obrigação, tá? E aí, ouvinte, você conhece o seu cabelo? Conta pra gente. Mariana Solis, Paraná Escuta. Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca. A pensão alimentícia está prevista em lei desde 1970. Entretanto, a partir de 2016, uma nova resolução tem buscado endurecer a lei, além de tentar fazer com que os responsáveis cumpram com o que ficou definido em juízo. Roberto Vicente aborda sobre as mudanças da nova lei na reportagem que a gente ouve agora. Olá, ouvintes do Na Escuta. Todo mundo, mesmo à distância, já ficou sabendo de casos em que um dos responsáveis não pagou a pensão para um dos filhos. É o caso do ator Dado Dolabella, que ficou preso 18 dias por não pagar uma pensão alimentícia no valor de R$ 196 mil. Ou do ex-jogador de vôlei Giba, que chegou a ter a prisão decretada porque não pagou para os seus dois filhos o valor de R$ 82 mil. Ainda, segundo o levantamento feito pelo site O Globo, essa situação está presente em pelo menos 100 mil famílias brasileiras. O atraso gera um impacto não apenas no orçamento de quem depende do dinheiro, mas também no processo de desenvolvimento dessa criança. Para entender melhor sobre o assunto, hoje eu converso com o advogado Marcelo Cunha, o advogado da família Manuel Victor Bacalhau e com a psicóloga Vivian Varaldo. A lei que está em vigor atualmente foi aprovada em 2016 e tem como objetivo endurecer as punições com quem atrasa a pensão dos filhos. O novo Código do Processo Civil substitui o texto de 1970. O novo Código de Processo Civil trouxe algumas inovações com relação a débito alimentar. Hoje, a sentença judicial pode ser protestada, pode ser decretada a prisão civil do devedor, e essa prisão é em regime fechado, antes não era, e a possibilidade de desconto de até 50% dos vencimentos líquidos no caso de execução de assalariado ou aposentado. Ao todo, 37.648 novos processos foram abertos em 2016 e 30.491 em 2015. De acordo com os últimos registros disponíveis do Conselho Nacional de Justiça, ainda em 2016 surgiram em todo o país 146 mil novos processos desse tipo. Os números são alarmantes, mas o advogado Marcelo Cunha ressalta que a obrigação do responsável não acaba quando ele paga a pensão. Portanto, não é só com recurso financeiro, né? Às vezes o pai pensa que pagando a pensão ele já está cumprindo seu papel, mas não. Ele tem todas essas obrigações também de ajudar na educação, né, dos filhos menores, né? Não pode deixar de lado de exercer o seu papel, tanto o pai quanto a mãe, para que não incorra aí no abandono de incapaz ou no abandono afetivo. O advogado da família, Manuel Victor, acredita que o pagamento da pensão é essencial para o desenvolvimento da criança. Além disso, ressalta que o senso comum acredita que processos como de solicitação de pagamento de pensão demoram muito. O processo de pensão em si não demora tanto tempo, tendo em vista que há outros meios de resolver o conflito, e a mediação e a conciliação é uma delas. Vale ressaltar ainda que não existe um cálculo específico dos valores que devem ser pagos. O que a justiça analisa é todo o contexto da necessidade de quem irá receber e a possibilidade de quem irá pagar. O que se tem é um teto. De acordo com a nova lei de pensão alimentícia, em vigor desde março de 2016, o limite do valor da pensão para quem tem renda fixa subiu para até 50% do que ele ganha, desde que comprovado através de documentos oficiais. A criança que cresce, vendo o amor e a atenção sendo trocado por uma simples nota de papel, acaba crescendo com um emocional muito abalado. A psicóloga Vivian esclarece que os traumas são levados até a fase adulta, pois o que elas mais esperam de seus pais é o amor e o reconhecimento. Amor e atenção não dá para se cobrar, né? Isso tem que ser uma coisa que vem do coração, que vem de uma forma espontânea, dentro da amorosidade desse pai com essa criança, para que ela construa essas boas referências amorosas, para ter uma vida mais saudável psicologicamente no futuro, como um adulto. Hoje eu conversei com o advogado Marcelo Cunha, ao advogado da família Manuel Victor Bacalhau e com a psicóloga Vivian Varaldo. Roberto Vicente para o programa Na Escuta. A reportagem especial da série Profissões no Cenário de Desenvolvimento Tecnológico apresenta nessa edição a atuação do gestor de mídias sociais. Qual será a importância deles no mundo conectado que vivemos? A repórter Marina Barquete explica pra gente. Quanto tempo você gasta por dia no celular? De acordo com pesquisa da empresa de estatísticas Statista, os brasileiros são os que passam mais horas nos smartphones. Pensando nisso, empresas de comunicação estão apostando cada vez mais nas redes sociais digitais como forma de divulgação e propaganda. Não por acaso, algumas profissões surgirem nesse cenário. É o caso do assessor de mídias sociais. Esse profissional nada mais é que responsável por cuidar das redes sociais de seus clientes. Eles têm papel fundamental na construção da imagem online de uma marca. É aquela pessoa que vive pensando como conseguir mais engajamento para uma publicação, que tipo de público quer atingir e como alcançar mais visibilidade para aquele cliente. Acompanhar o desenvolvimento dessas tecnologias e os desdobramentos que elas proporcionam não é tarefa fácil. A professora de jornalismo digital, Raquel Timpone, explica como é o preparo acadêmico de um profissional dessa área para lidar com o mercado. Para que o profissional de comunicação e de jornalismo e também de marketing possa acompanhar essas mudanças e essas transformações, é fundamental estar antenado em cursos que possam ser realizados. Então, a gente tem vários cursos que vão fundamentar a questão do Google Ads, como vai funcionar as publicidades que são realizadas via Google, as formas de busca de palavras por palavras-chave, as formas de mapeamento dos usuários em suas redes pessoais. Isso tudo vai ser fundamental que o profissional de comunicação, o assessor em mídias sociais, em mídias digitais de um modo geral, tenham conhecimento sobre essa área para que eles possam atuar de uma forma melhor. A Evelyn Santos trabalha em uma empresa de comunicação e marketing e é assessora de mídias sociais de 9 clientes. O objetivo mesmo de quem é assessor de imprensa, ou para quem é assessor de mídias sociais, é a exposição da marca, é do produto ou serviço, é a aumentar a visibilidade, a força dessa marca, desse serviço no mercado através das mídias sociais. Uma das clientes que a Evelyn assessora é uma loja de móveis que não possui site fixa. Seu rendimento depende exclusivamente do seu desempenho nas redes sociais. A Keila é a dona dessa loja e conta a importância de ter um profissional da área atuando nesse setor. Toda a nossa divulgação é feita através da internet. É por isso que a assessoria de mídias sociais, né, o marketing digital, é importantíssimo para o nosso negócio. Fazemos aí divulgação no Google AdWords, impulsionamento no Facebook, no Instagram, divulgação no Marketplace e toda a nossa campanha digital, criação de arte, vídeos para a internet. Então, o nosso foco mesmo é a divulgação na internet. Então, a assessoria digital é importantíssimo para o nosso negócio, para o nosso novo modelo de negócio. O Brasil tem mais de 140 milhões de usuários ativos nas redes sociais. Isso significa que em torno de 66% da população brasileira está atenta ao que acontece no cenário virtual. Os dados são deste ano e fazem parte da Pesquisa Global Digital 2019. Mas quem trabalha com assessoria de uma marca tem que saber lidar com o grande número de informações que divide espaço na internet. Notícias, memes, fofocas. É muita informação acelerada e contínua. Para conseguir visibilidade em meio a tantos outros conteúdos que passam no nosso feed, o assessor precisa de algumas estratégias. As estratégias usadas dependem muito de como que a marca já está posicionada, né? Tem um estudo antes para saber o quanto essa marca está já no mercado, qual que é o posicionamento dela, para depois ser traçada uma estratégia onde a empresa vai seguir exatamente aquilo que o assessor falar. Uma pesquisa realizada pelo site Trampos e pela empresa Alma Beta revelou o perfil do assessor de mídias sociais no Brasil. A maioria desses profissionais é mulher, elas representam 56% do segmento. A média salarial é de R$ 2.593 e São Paulo é o estado onde mais atuam. É importante notar que neste contexto, toda uma forma de marketing, toda uma forma de se fazer publicidade, não só apenas na parte da comunicação, do jornalismo, como nas áreas análogas da comunicação, isso tudo influenciou a maneira de se produzir e principalmente de se fazer comunicação. Então a gente vê que o assessor de mídias sociais, as pessoas que trabalham especificamente com marketing e mídias digitais, passaram a ser demandadas principalmente, não apenas por empresas de comunicação e jornalísticas, como também por marcas e empresas. Se você ficou interessado por essa profissão que surgiu nessa nova era digital, não pode perder a próxima reportagem especial que preparamos. Ela é sobre influenciadores digitais e tem até entrevista com uma personalidade do YouTube. Obrigada pela sua companhia, ouvinte. Eu sou a Marina Barchetti e fico por aqui com mais uma reportagem especial do Na Escuta. Esta edição do Na Escuta chegou ao fim. O programa de hoje foi produzido por Rafael Gobi e Wando Moreira como editores-chefes. Ouvimos a reportagem de Rodolfo Garcia, Roberto Vicente, Sara Camelo, Jonathan Dias e Luiz Gustavo. E na reportagem especial, Marina Barchetti. A produção do quadro ficou por conta de Matheus Minúncio e a entrevista foi feita por Mariana Solis. Esse programa foi orientado pelo professor doutor Vinícius Dorne e a parte técnica ficou por conta de Marcelo Melazzo. Agradecemos a você, ouvinte, pela companhia. Lembrando que você pode ouvir todas as edições do nosso Rádio Jornal pelo site radioinfo.online. Novamente, radioinfo.online. Anotou aí? O Na Escuta fica por aqui, ouvintes. Até a próxima! Na Escuta é um rádio jornal laboratório produzido pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia, sob orientação do professor Vinícius Dorne.